cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor, pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó. Porque o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez o mar se abrir e Israel passou. É este o meu Deus, é Ele o Deus de meu Pai, por isso exaltarei seu nome, é Senhor. Cada gota do mar entendeu que à frente do povo hebreu ia o grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar vermelho, a pés enxutos pude atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Deus de maravilhas, cada gota do mar entendeu que à frente do povo hebreu e ao grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar vermelho, a pés enxutos pude atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou.